Doutor Salvador, é o uísque de jatinho, lembrando a frequência do bate de posição. Sente. Corrigou no 021? Chega. Confirma a rota proposta na saída, é da Euleda ou da Eudinev? Da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, obrigado. Vou 021. 021, pushback, acionamento. 3A, agente táxi. 3A, posicionamento, chamaram o táxi, 021. retorno 021 para o táxi com 113 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia até na Campina. 021, livre táxi Juliette Alfa da Ponte Espera. Juliette Alfa, Ponte Espera, agora no 021. Rigono 021, ponto espera 10, pronto. Mais um, 10, 21, decolagem autorizada, 070 graus, 10 nós. Autorizada decolagem 10, Rigono 021. Pode chamar o controle, voo no 021, não, senhor? Os 41, 198, vou ver antes. Obrigado, senhor. Bom trabalho, até de noite. Controle Gol 1021, muito bom dia. Escutando o radar Gol 1021, sube e manter 360 CTO. Desculpa, senhor, eu entendi, para subir e manter o 360 pro da onde? Estou cruzado do Adal. Pro de Israel, Gol 1021. Cento e vinte, Salvador, bom dia. O Golf Uniforme Delta no Parque 3. Uniforme Delta. Uniforme Delta solicita autorização de reboque para o pátio principal, sim, número 6. Obrigado, reporte na saída do pátio 3. Reporta lá. Oi, Salvador, bom dia, Web. 6749 com a informação 4. Barulhos 340 autorizado, por 850, 10 da escola, direita da Euleda Pitev, controle 1193, 198, 5506. Sensorizado 340, por 850 para Guarulhos, recorda no zero, na saída da Euleda. 198, seu controle, 5506, transporte 6749. Direita após da Euleda Bidev, na 50, chame pronto. Leda Bidev, chama na próxima, depois 6749. Uno 021, chame o Cetra agora na frequência no 3325 ao término 251. 3325251, 021.